Oramos em nome de Jesus, mais uma vez na tua presença, pois do Senhor vem a nossa unção, vem a nossa vitória, vem a nossa força para vencermos as lutas, as tribulações da vida e para triunfarmos com fé no teu poder e na tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, nós clamamos aqui nesta manhã, diante do Senhor, pela nossa vitória, a nossa bênção, a nossa certeza, meu Deus, de que tudo dará certo pelo poder do Senhor. Tudo dará certo pelo poder de Jesus Cristo, aquele que venceu, aquele que é verdadeiramente para segurar de pé os vencedores, aqueles que creem na tua resposta, na tua palavra, no teu milagre, no teu operar. Em nome de Jesus, meu Pai, nos fala a palavra do Senhor, que Jesus Cristo veio para levantar, meu Pai, uma multidão, um exército de vencedores. E o lugar dos vencedores, verdadeiramente, é o lado de Jesus Cristo. É acreditando no poder do Senhor, na palavra da vida, na palavra da vitória. Eu uno agora a minha fé, meu Deus, com a fé de cada um dos nossos ouvintes, no poder de Jesus Cristo, no poder desse nome, no poder da palavra do Senhor, a palavra que nos encoraja, a palavra que nos dá ousadia, a palavra que não deixa a gente se desanimar, a palavra que nos segura de pé para enfrentarmos os vendavais, as forças contrárias. Vem abençoando em nome de Jesus. Vai, meu Deus, tocando agora nessa pessoa, nesse nosso ouvinte, no seu local de trabalho, na sua casa, nas suas mãos, em nome de Jesus Cristo, Pai. Faz a tua obra, faz o teu milagre. Vem confirmando, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, a nossa bênção, a nossa vitória, assim como o Senhor nos fala pela tua palavra, que acreditando, a tua glória se manifesta, o teu milagre aparece, a tua glória aparece, em nome de Jesus Cristo, que todo mal caia por terra, que cada um dos nossos ouvidos receba a bênção e a vitória, em nome de Jesus, que assim seja para sempre. Amém. Amém, Senhor.